Motor 198. Web 5808, prossiga. Transcente da Golf e autorização ao Goiânia, por favor. 7440, sobre o 340. Contato, só deu 340, Webjet 5717, pode voar direto na Prodileda? Controle 5717. Mantenha o perfil. Mantenha. Bel Guru. Fala. Pronto para cópia. Siga. Objeto 5808, autorizado para Sierra Bravo, Golf Oscar. Nível de voo 340, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida gole. Após gole, voa direto Elefa. Controle 119, decimal 8, aciona 5115, objeto 5808. Uno no 5, corrigimento correto, objeto 5808. Porta 1, chame pronto para o pushback acionamento. Mike, solicito autorização para prosseguir até o pátio principal. Livre até o portão 1, Ralph Yank Mike, mantém a escuta constante, pode ao término. Entendi. Solo Salvador, Abjet, Juliette Golf. Juliette Golf, prossiga. Uma solicitação de reboque pushback da posição 62 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. 3225, thank you, good day, sir. Back logo depois o reboque, não é isso? Afirmativo. Gente, então o pushback e o reboque autorizado, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, Luiz Juliette Golf. Afirmativo. Juliette Tango Zulu, para conquista bem aprovada na centena, pronto para cópia. Tango Zulu, autorizado para Sierra Bravo, Quebec Victor, nível de voo 100 direto, decolo da pista no 7, curva direita, subida gole até a posição Eval após direto. Controle 1 no 9 decimal 8, aciona 5111 Juliette Tango Zulu. Correto, Juliette Tango Zulu, pátio 5, chame pronto para o acionamento, senhor. E acionamento, Juliette Tango Zulu, chame pronto para o táxi. Salve, Juliette Golf, pronto para ingressar no pátio 1. Juliette Golf, livre até o portão 3, mantendo escuta constante, após o término. Afirmativo. Web 5808. Portão 10 aprovado, pushback acionamento 5808, chame táxi. Câmara táxi. Dormi off, gente, Mike, forma o término, obrigado, bom dia. Ok, Mike, obrigado, bom dia. Paulo Salvador, tá 3201, não? Salvador, bom dia, o gol no 705, transférico 0190 para o 140. Controle Salvador, bom dia, o gol no 705. Salvador, bom dia, bom 705. Torre Salvador, bom dia, TAN 3201, informação Golf. Bom dia, TAN 3201, informação Golf correta, para confins eu tenho aprovado nível de voo 60. O senhor está pronto para cópia? 60, prossiga. Meu perdão, não copiei. Afirmativo, prossiga. 3201, autorizado para Sierra Bravo Charlie Foxtrot, nível de voo 360, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto bridge. Controle 119 decimal 35, correção, controle 119 decimal 8, aciona 5121, tanto 3201. 3620, confirma. Via rota do plano, decola da nossa zero, curva à direita, saída da El Leda, após bridge, 119.8, controle, transponder 5121. Correto, TAN 3201, portão 8, chame pronto para pushback, acionamento. Chamarei. Mandou, Juliette, Golf finalizando o reboque, obrigado, bom dia. Copiando, Golf, obrigado, bom dia. Golf, da informação Golf, prossiga. Gol no 7, no 5, confirme indicado e razão de descida. Cena será coordenado, meio minuto para cópia, Romeu Golf. 2 centros, 1 minuto. Gol 804. Reduza para 250 nós. E desça com a razão máxima de 1800. Até 5 mil pés. Já está mantendo 250 nós, vai manter a máxima de 1800 pés para 5 mil pés, Golo 804. Mantenha a posição alvo após direto. Controle 119, decimal 8. Transponder 5110. Papatango Romeu, Golf Eater. Taxi L 508, 109, a bordo 5 horas e 10, alterna com fim. Cruzado até o ponto de espera, pistão 0, ajuste 3, ajuste padrão, chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, web 5808. Ok, livre taxi até o ponto de espera da 10, 13, chamar a próxima, 5808, obrigado. O Fitter, beleza, cotejo, autorização. Procedimento correto, Romeu Golfito, chame para o senhor. Descida. Está liberada a razão de descida por 804. Juliette, Índia, Zulu, bom dia. Faz acionamento? Livre acionamento, Zulu, chame táxi. Livre táxi, Juliette, Tango Zulu, chame na interseção, pronto para ingresso. Piada 02, 4 e 40, Salvador. Salvador, bom dia, TAM 3171. Bom dia, TAM 3171, para Guarulhos, aguarde cópia, informação Golf, senhor. Contra a Golf, na sua escuta, 71. Tango Zulu, autorizado ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, Juliette, Tango Zulu. Confirme, por gentileza. Índia Zulu. Táxi aprovado, chama a interseção para ingresso, senhor. Confirme, empate 4. Pedro. Oito, pronto para decolagem? Agora está virando. 3171, pronto para cópia? Copia? Nossa, senhor, nasceu escuro. 3171, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Mil, livre de voo 360, Peruísque 50. Decolando a pista no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 198, transponder 5130, TAN 3171. Autorizado, fomos a Guarulhos, nível 360, 3171, decola da 10, curva à direita, da EL, Leda, depois Bidev, acerta a ponto 50, 198 é o controle, sotero policiano, 5130 está acionado, 3171. Procedimento correto, 3171, portão 7, chame pronto para o posicionamento. Está pronto o EB5808. EB5808, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 150 graus, 05 nós. Livre NR de parar, 5808. 2000 com 1013, libera a velocidade por 5 nós, P3. Liberado. 1005 nós, P3. Bom, 804, desça para 2.000 pés. Descendo para 2.000 pés, 804 da Golfo. Bom, 715, autorizado em LS. Autorizado LS, 715. Bom, 9970, desce e mantenha 3.000 pés, ajuste no 0 do 3. Prossiga. Posição 8. No 8, estou autorizado, senhor. Chame táxi, TAN 3201. Autorizado, chamarei táxi. Juliette Tango Zulu, pronto para decolagem? Juliette Tango Zulu, autorizado a decolar pistão 7, vento 140 graus com 04 nós. Está sujeito ao tráfego, eu tenho aproximadamente agora 8 aeronaves na final que estão no zero, somente após o pouso das 8. O senhor está ciente? 75808 decolou 39, chame controle 1198, bom voo. 198, obrigado, bom voo. O Juliette Indias Zulu copiou? Reduzindo 1809, 804. Lima, chame na Lima para seguir com táxi para decolagem pista no zero, o Juliette Índia Zulu. Bom dia, web 5808. 5808, bom dia. Contato radar, suba ao 340. Contato radar 340, 5808. Charlie, bom dia, direto Tango Zulu, decolou da 1751, na sua escuta, agora levar. Juliette, Tango Zulu, suba para nível 100 para prosseguir na subida e separação de tráfego, vai voar na proa 240. E proa 240 aí, tá livre ascensão para a centena? Livre ascensão, informe a ideal para conquista. Olho 5808, pode voar direto do vale? Negativo. Só um minuto, senhor. Seria 255, direto Tango Zulu. Confirme, Tango Zulu. 255 para a vitória da conquista, Tango Zulu. Ok, pode prosseguir direto. Direto, tá livre da restrição de altitude para uma centena. Ô, Juliette Tango Zulu. Obrigado, senhor. Autorizado o ILS X-Ray para o Gol 804. Afirmativo. Autorizado, 804. Direita, subida Coral. Controle 119.8, aciona padrão Oscar Goffiar. Rio 5973, redução para 200. Redução para 200 nosso, Rio 5973. 804, redução para aproximação. 208.04. Três horas Campinas, é isso? Copiado, senhor, autorizado, táxi até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0, no 3, ajuste padrão. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista 10, está 3201. Oscar Golf Sierra, acontecimento correto, tem táxi aprovado, correção, acionamento aprovado, chame táxi, senhor. Meu Golf Victor, autorizado ingresso, chame linha de pronto para decolagem, pista 35, meu Golf Victor. Décimo 5, a Torre Salvador. Torre Salvador, 975, na final estabilizada, baixar trabalho. Polo 715, pouso autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 059, ajuste padrão, senhor. Ciente, pouso autorizado, bolo 715. Juliette Índia Zulu, autorizado até o ponto de espera, pista no 0, via pátio principal Juliette Alfa, ajuste 1013. Chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista no 0, Patango Juliette Índia Zulu. Juliette Alfa, reportar ponto de espera, 110, Juliette Zulu. Controle Salvador, Gol 1897. Pro Gol 9607, está lhe chamado. Do táxi aprovado, chama a interseção para ingresso, aguardando um copy whisky, quilos no. Salvador, Gol 1897. 897, prossiga. Nós estamos chamando em 1935. Negativo contato. Autorizado nível 160, por onde é Lagoinha? DS restrito 170. Nível 1970, Gol 1897. Controle, o Gol 1607, bom dia, e 1198. 1607, desça para 2 mil pés. Para 2.10 do Gol 1607. Prossegue para 2000 com 1013. Para 2000 com 1013, eu vou no 607. 804, torre 186. 186, obrigado. Com 97, desça para 3.000 pés com 1013. Pode repetir para 1897? 3.000 pés autorizado com 1013. 3.000 pés com 1013, voo no 897. Web 5808, chame Recife em 1260, alterna 1288. 260-1288, 5808, obrigado, bom dia. Rio 5973, autorizado ELS. Ciente, o Rio 5973 informará estabilizado. Federal desce para 2000, autorizado ELS. 2000, autorizado ELS, Federal 5, autorizado Alfa Juliette, o portão 04. Alfa Juliette para 0417, hora 5. Não confirme, tem condições de alinhar e decolar, correção, tem condições de decolar tão logo autorizado, senhor? Negativo. Gente, após o gol na curtíssima, agora ali mantém pista 10, agilizando manobra, são 3201. Negativo, após o gol, agilizando a linha, mantém. Romeu Gofitro, tenta ter a turbulência do gol, livre decolagem, pista 35, vento 160 graus, 04 nós, ajuste 1013, Romeu Gofitro. Bom dia, Rio 5973. Bom dia, Rio 5973. Tráfego avistado, ajuste padrão. Continua a aproximação, senhor. Informarei pista livre, o Rio 5973. Ciente, tá, fui, aliás. ...04 no solo aos 49, libera a próxima interseção à direita. Táxi autorizado Alfa Juliette, o portão 10 nesta frequência no 804. Vento 150 graus 049, ajuste padrão, pista liberada, autorizado decolagem, pista 10, 3201. 3201, livre decolagem.